possa esquecer. Aquela que conseguiu me fazer feliz, que dos amores que eu vivi, posso dizer que amei de verdade. Garçom, não se preocupe se eu chorar, é que essa moda me faz lembrar de alguém que mora nessa cidade. Eu tive um amor, amor tão bonito, que pena que ele acabou e ainda mexe comigo. Eu tive um amor, eu tive um amor, amor tão bonito. Que eu amo, hoje eu vou beber. Quem sabe por um minuto eu possa esquecer. Aquela que conseguiu me fazer feliz, e dos amores que eu vivi, posso dizer que amei de verdade. Garçom, não se Manda 007 Mega Príncipe Negro. Mega Príncipe Negro. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Eu nessa mala e também eu não tô bem. Será que não cabe eu nessa mala e também? Manda 007. Se eu não posso ter, fico imaginando. Falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Nessa mala aí também eu não tô bem. Será que não cabe eu nessa? Falou pra mim, chegou no doce. Falou pra mim, chegou o playboyzinho. Falou pra mim, chegou no doce. Sou conhecido como filho de papai. Romeu, a voz que apaixona. Produções e mixagens. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí. Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado. A minha fama agora aumentou. Sou conhecido como filho de doutor. Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado, raparigueirinho. A minha fama agora aumento. Sou conhecido como filho de doutor. Aonde eu chego é assédio noite e dia. No meio da putaria o Romeu estourou. Tô arrumado só com as top do meu lado. Sou playboyzinha afamada. Aonde eu chego tem alô. Falou pra mim, chegou.